Conversas Aleatórias. Emissão 104 de Conversas Aleatórias, gravada, editada e publicada no domingo 8 de março de 2015. E a partir de hoje, a partir desta 104ª emissão, temos de ter mais cuidado. Porquê, Joaquim Pereira? Porque aparecem as nossas fuças. Agora, as nossas fuças. Já conhecem as nossas trombonas através de um anúncio que já foi publicado no regresso no Conversas Aleatórias, na semana passada, para o dia 1 de março. Publicamos um anúncio nas internets. Quem aceder à página do locutor Nuno Miguel Antena Web, vê lá o anúncio que anunciou, repare só nesta repetição, o anúncio que anunciou o regresso do Conversas Aleatórias, não aparecem lá as fuças, aparece um bocadinho do queixo e da boca, não é muito. Porque não convém ver o resto, porque não, senão não, fugiu logo. Nunca mais, ficavam com aquela marca na cabeça, não física, mas psicológica. Ora bom. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Muito boa tarde a todos outra vez. E vamos embora. Embora emissão... não, vamos seguir com a emissão. É emissão para o Dia da Mulher, por isso eu hoje sou a Nuna e está aqui a Quina ao meu lado. A Quininha. Nós hoje, para este domingo, num dia em que, não sei se Joaquim Pereira teve a oportunidade, ouvi o hino de Portugal na televisão, por causa de um feito de um português da Costa do Marfim, que é o Nelson Ébora, que foi campeão europeu do triplo salto. Ah, ele é da Costa? Nasceu na Costa do Marfim. Pais cabo-verdianos. Ah. E nasceu na Costa do Marfim, mas veio para cá miúdo. Pois. Mas nasceu lá. Ia representar a Costa do Marfim. Não, aí poderia representar Cabo Verde. Mas a Costa do Marfim... Não, os pais quando nasceram ainda era Portugal. Os pais são portugueses, no fundo. Porque Costa... eles... Não, os pais são cabo-verdianos, mas quando nasceram Cabo Verde era Portugal. Por isso os pais são portugueses. Mas ele nasceu na Costa do Marfim, que os pais estavam lá na altura, não sei, trabalhar, não sei, fazer. É mais uma imigração. Esta globalização encheu tudo. Bom, e também ainda relacionado com os campeonatos europeus de atletismo de pista coberta, que é o que estamos a falar, em que pelo menos já temos, a esta hora já temos uma medalha com o Nelson Ébora. E na altura em que estamos a gravar, neste domingo à tarde, está a decorrer a final do outro triplo salto, o feminino, com a Patrícia Mamuda. Mamua, é, não. Como é que ela ficou? É o que eu estou a dizer, está a decorrer esta hora, não sabemos. Ah. Neste domingo à tarde, não sabemos como é que vai ser, mas pelo menos uma medalha trouxemos. E num dia em que eu vi a final dos 400 metros femininos, e quem é que ficou perto do pódio? A Putalova. É o que estão escrito. Né? A quarta classificada, Iveta Putalova. E então? A eslovaca. Ela é da terra das lavacas. Nós. Eu não digo nada. Nós... Eu remeto-me ao silêncio e protesto. Estamos... porque hoje é o Dia da Mulher. Neste fim de semana, que é desportivo nesse sentido, e num dia em que vamos procurar culpados, vamos descansar mais, isto tudo enquanto colocamos água a separar-nos. Numa semana em que o Plano Poupança Comercial foi a notícia, porque o Plano Poupança Comercial é o PPC. PPC são as iniciais de Paulo Pereira Cristóvão e Pedro Passos Coelho, não é verdade? Reparou neste trocadilho que eu roubei no outro dia da televisão. E no meio de tanta segurança social e de social segurança, espero que o Joaquim tenha tudo em ordem, senão qualquer dia cabe. Mesmo que tenha tudo em ordem, podem cair em cima de si na mesma, que é o que me tem acontecido. Dizem que eu não paguei no ano passado. Eles mesmo tendo... Dizem que o contribuinte não contribui. Não contribui. E eu acho piada, no meio disto tudo, até em destaques, em manchetes de jornais de referência portugueses, aparece sempre, Passos Coelho diz ter pago, que na verdade é pagado. Porque o pagado, com o verbo ter, é o pagado. Com o ser, esta conta está paga e eu já tinha pagado a conta. Mas como o português é que forma a língua, com o passar do tempo, o ter pagado, o ter gastado, quase desapareceu. Mas na realidade, estamos aqui a entrar numa palavra nova. Quando aprendi na Universidade da Instrução Primária, porque a minha instrução primária foi universidade, eu ainda hoje eu não sei muito bem que é a minha coisa pela gramática, eu fixei o pago e pagado, gasto, gastado e mais verbos. Salvo, salvado. Salvo. O cão foi salvo pelo homem. O homem tinha salvado o cão. O que é? O pubinho é que manda. É que manda na língua. E então, foi eu... quem do Jesus. Eu, a contradição a mim faço, eu utilizo sempre o gasto, o pago É muito, muito, muito Mas lá está. raro. O correto, Eu e sei você próprio acabou de dizer aquilo que se aprendia na escola. que tem as duas formas, mas habituei-me ao pago ou gasto e daí não fui. Está, mas já estou velhinho, já estou. É não só a notícia em si, isto da Segurança Social, eu digo, nem é contra mim falam, é a favor de mim falam, porque ainda recentemente surgiu num caso meu, dizem que eu no ano passado não paguei quase nenhum mês e a verdade é que paguei, por isso eles próprios andam com sistemas, com falhas lá no sistema. Mas outro tópico do comércio das eleitoras, além de notícia e de redescoberta de palavra, neste caso, é efeméride, e temos algumas trazidas como costume para um Joaquim Pereira, mas para já vamos centrar-nos numa, no dia 4 de março de 2001, e vamos já perceber porquê. Fez na quarta-feira um ano. Um ano foi. Que rua. Não, 14, 14, né? é. 14. Não faças caso. Sim. Hoje é domingo. É, talvez. Depois do almoço. Portanto, faz 14 anos que ruiu a ponte entre os rios. Em Castelo Paiva. Relacionado com este efeméride, deu poucas horas depois do dia 4, ou seja, no início da madrugada do dia 5, pormenor muito importante. Vi uma pequena reportagem sobre isso na televisão, mas foi na TV 24, e que estavam a mostrar como é que 14 anos depois, como é que estava aquela zona, como é que estava entre os rios, como é que estava Castelo Paiva. Baixou o fluxo de comércio, de transportes a passar por lá, a terra não está, está pior do que o que estava, menos movimento, digamos assim. Foi passando o tempo e não encontraram compactos, houve inquéritos e tal, mas eu estava a ver aquilo e estava a pensar numa coisa, que depois um rapaz que falou lá que perdeu os avós nesse acidente, uma das 60 pessoas, acho que foram cerca de 60 pessoas que morreram, e eu estava a pensar numa coisa que poucos segundos depois, quando entrevistaram um rapaz, ele disse o que eu estava a pensar. Há necessidade de encontrar um responsável? Porque nestes incidentes, que toda a gente lamenta, mas parece que há uma necessidade, que as pessoas morreram, um familiar meu morreu, um amigo meu morreu, quem é que é o culpado? Isso vai inventar alguma coisa? Eu estava a pensar nisso e depois o próprio rapaz que foi, Foi não uma foi, das ele não estava lá, vítimas, mas vítima foi uma indireta. vítima Lá vai o indireta. microfone. Vítima indireta porque ficou sem avô e sem avó. Acho que eu sei Mas ele próprio, familiares. ao mesmo tempo que estava a lamentar os inquéritos não terem tido resultados em relação a responsabilidades e tal, apesar do Jorge Coelho, que era o ministro na altura das obras públicas, ter se demitido logo no dia a seguir, coisa que hoje não se faz, ele assumiu, disse que aquilo não, como ele era um líder, ele que nunca trabalhou lá, nem nunca tinha tido nenhuma nota sobre aquilo, mas assumiu que aquilo não estava como devia estar. Mas há necessidade de encontrar alguém. Já Vai não trazer alguém de volta, vai melhorar a nossa vida. resolvem nada. E eu fico um bocado. E quando E vêm em estas certos efemérides, eu casos, penso sempre nisto. tanto esta foi pública, foi um acidente público, mas quando é em particulares, e eu revolto-me, eu também tenho família, estou sujeito a que me desapareça alguém num acidente. Quando é um acidente ou uma situação, andam ali, para quê? Ninguém me tira da cabeça que não é senão ir sacar dinheiro para substituir os familiares. Os familiares já não regressam. É um Aproveitam-se. aproveitamento. É. Não queria chegar aí, mas é muito, Mas muito é. é por aí. Na quinta-feira, e já mudamos, já voltamos às efemérides daqui a pouco, temos aqui um registro em que é algo que temos comentado aqui. Foi escrito por Bárbara Reis no Público, na quinta-feira, e o título é Dantes é que o jornalismo era bom. A sério? Ela coloca em causa o que se diz hoje, que Dantes é antes de 1974, 25 de Abril, que o jornalismo era melhor, que investigava-se mais, que escrevia-se melhor e tal e tal. O jornalismo agora está em crise. Diz ela que não é o jornalismo que está em crise. O que está em crise é o modelo de negócio de jornalismo, que são coisas muito Ora, diferentes. aí é que está o nível da questão. 10 pontos que ela, eu vou resumir os 10 pontos, em que ela, nos quais ela se baseia para dizer que o jornalismo de hoje não é pior do que se fazia há 40 anos. Número 1. Hoje, o jornalismo é mais exigente porque o digital, a internet, tornou a informação disponível em todo um lado e a toda hora. Número 2. Com o digital, o jornalismo ganhou novas ferramentas que ajudam a compreender melhor a realidade e aproximam os leitores dos temas relevantes. 3. O jornalismo chega agora a muito mais pessoas. Verdade. 4. O jornalismo perdeu a arrogância, sabe que tem de estar mais atento às pessoas, aos interesses dos leitores e ao seu saber. O que ela diz aqui é que o jornalista não está fechado só em si, escreve o que me apetecer e eu é que sei, agora está-se mais atento ao que o outro lado acha e diz. 5. Na era digital há mais transparência. 6. Dantes é que era bom. Dantes queríamos ter uma conversa estimulante e provocadora, tínhamos de marcar hora e ir a algum lugar. Hoje, em qualquer lado, e os jornais até desempenham o papel que os cafés tinham no século XIX. 7. Dantes as redações não estavam cheias de estagiários e jovens ignorantes, é o que se diz hoje. Parece algo vistoso, mas na verdade não é bem assim. Ou seja, a ideia de que é só que estagiários e os jovens ignorantes que abundam nas redações. 8. O digital fez acelerar o tempo do jornalismo. As notícias já não ficam à espera dos noticiários à hora certa, nem da edição impressa dos jornais no dia seguinte, ou seja, é no momento. 9. A internet forçou os jornais a regressarem aos textos longos e a escolherem mais o que publicam nas suas edições finitas em Não papel. tem. 10. O jornalismo deixou de ter medo de quantidades maciças de dados. Este é o resumo que eu queria deixar aqui, porque temos falado muitas vezes do que era e do que é. É como tudo, há coisas. Agora produz-se mais e às vezes não se está com tanta atenção ao que se publica. Por outro lado, há estes lados positivos que ela trouxe aqui. Claro que Isto é tudo fixe. tem, como há o bem e o mal, também há o bom e o péssimo. Em todas as profissões há bons jornalistas e há péssimos jornalistas. Antigamente seria pior e com a agravante que, como ela diz muito bem, as notícias saem mais na hora, porque hoje vivemos no dia da manhã. Já não vivemos no dia de ontem. Pois é, é tudo no imediato. Só dos 10 pontos, só uma coisa que eu. É a minha opinião, cada um tem a sua perspectiva, não é verdade? A história do jornalismo, do jornalista estar sempre atento à resposta ao comentário dos leitores. Já não é arrogante, não é tão arrogante. E eu não estou a ver que os leitores. Claro, podem criticar o que escreve ou apontar a um que está mal, mas não estou a ver os leitores a terem uma importância decisiva. No Não. que, nas minhas escolhas, quando eu estou a elaborar uma frase, eu Não, não não. estou a escrever conforme o que eles me dizem para escrever. É o que eu digo. Os comentários e críticas, quando são bem apontadas, aceitam-se e dão-se as boas-vindas. Mas não sei, acho que dá-se também muita importância. Parece que esperam que os leitores também façam jornalismo. Não é preciso chegar a isso. Eu acho que não. Não é preciso chegar a tanto. Bom, notícia. Voltamos às notícias hoje. E eu apareceu uma notícia no dia 2, na segunda-feira, em que é algo que eu tenho comentado várias vezes, porque até tenho dois familiares, duas primas próximas, e eu ia dizer prima minha, mas em rádio não fica muito bem, um prima minha. Eu que também tenho uma primavera. Isso é só daqui a 2 semanas. Uma prima minha, duas primas minhas, que não são médicas, mas também se enquadram neste contexto. O título diz: há hospitais que não deixam médicos descansar após o banco noturno. E o que é que está em causa? Está em causa que há hospitais, pelo menos em Lisboa, que não deixam os médicos descansar depois de um banco noturno. O banco noturno é trabalhar das 10 da noite até às 7 da manhã do dia seguinte, normalmente. E o descanso compensatório é obrigatório desde o dia 1 de janeiro. A Associação de Administradores Hospitalares diz que este problema também acontece noutros hospitais do país, ou seja, não é só em Lisboa. E apesar desta lei ser obrigatória, a lei do descanso, após essas 11 horas, 11 não, 9 horas de trabalho, entre as 10 e as 7, há diretores que ignoram esta lei do descanso e obrigam os médicos a prosseguir o horário de trabalho. Eu já tenho comentado isto, não em relação a médicos, mas a enfermeiras, mas pode-se abrangir para médicos, porque a história é a mesma e até mais, em alguns casos, mais importante. Não é que os médicos, os enfermeiros sejam menos importantes que os médicos, porque não são. Às vezes são mais importantes. Algo essencial na nossa vida, e seja no que for, é o descanso. Uma pessoa não pode estar enfiada a trabalhar horas e horas e horas, porque esses médicos, que muitos. E enfermeiros estão aqui das 10 às 7, mas depois vão entrar noutro sítio. E depois vão para o centro de saúde, e depois vão para uma clínica, não sei o quê. Até que ponto não há uma quebra? O que é que eu quero dizer? Até que ponto não há um momento em que os enfermeiros e os médicos, com tantas horas, não deixam de fazer o serviço como nas suas faculdades plenas, e depois quem sofre é o utente? perdem faculdades. E isto é mais uma consequência do que vamos atravessando por este triste país que vamos vivendo, que poupar, poupar, poupar, mas sem olhar às consequências. Diz-se poupar nos trabalhadores, mas o governo poupa. Seguimos. Eu estou a falar no descanso das pessoas, o Joaquim Pereira vai falar no governo. Não, filho, Não, mas é porque que muitas vezes parte da própria pessoa que não descansa, é sempre andar. Eu aguento, ah, depois filho, chega um isso é ponto. uma coisa. Agora, serem obrigados a não Pronto, descansar, sim, é inescado, é porquê? isso. Porque o diretor do hospital Não deixa, ignora, deixa. Faz conta que ali não existe. não é, não tem quem Pois. substitua Então, aquele médico. obriga o Então, médico a fala, mas continuar. tens paciência porque não há dinheiro. Não. E quem é que não deixará haver mais? É É o o do governo. governo? Pois, claro. Nós vamos continuar na segunda de cinco emissões, apelando às virtudes de cada um de nós. Na semana passada dissemos três, vamos agora à número quatro. Isto tem a ver com o período da quaresma, da preparação. Vamos voltar a esse registro escrito em que a quarta virtude, a primeira de hoje, é qual, Joaquim Pereira? Lembrar aos outros o quanto gostamos deles. Não é preciso dizer-lhes, nem mandar prendinhas, nem nada. É mostrar no dia a dia, na convivência, o Olha, amor. uma salva de palmas é isso, porque é imaginário que eu não vou bater palmas, não sei. Porque muitas vezes em Natal ou em aniversários, É uma hipocrisia. eu posso não dar nada, É mas uma faço mais hipocrisia. para uma pessoa do Oh, que filho, muitas que deram 50 eu prendas agora vou naquele. meter uma à parte. Eu nem vou às missas dos meus pais, às missas em homenagem aos Não. meus pais, dos meus avós, não vou lá. Mas muitas vezes, cá comigo, eu lembro-me deles e faço a minha convivência espiritual com eles. E não é preciso estar a badalar. É pelos abraços. Aqui neste caso não é Não é abraços, bem. mas é O lembrar-me. pensamento, sim. Aqui na legenda, digamos assim, deste título, do lembrar aos outros o quanto gostamos deles, diz que os gestos, os abraços, as palavras nunca sobram. Ou seja, nunca são meio. Eu não li Não é o que estava ali na o que legenda. estava ali. É o que eu sinto, lá está. Eu tenho as minhas É o que eu estava a dizer. manias. No dia a dia, a É pessoa que é ao viver. mostrando-se disponível a alegrar o outro lado e lembrar. Não é preciso chegar ao aniversário ou ao Dia da Mulher, por exemplo. Muitos aproveitam o Dia da Mulher para ir a um ramo de rosas. Olha, por falar nisso, eu nem lhe dei os parabéns, não. É mais um dia inventado para gastar dinheiro. Ora, aí está. No quinto, não, este caso não é inventado, tem uma justificação histórica. Mas Oh, filho, hoje em dia a aproveita-se Páscoa também tem justificação uma histórica. justiça. Todos os casos têm, eles vão buscar sempre uma Um bocadinho. historinha e tal, tal, tal, tal. Agora, fazer-se para se gastar dinheiro é o que acontece hoje. É o consumismo. Quinta virtude, a segunda. Isto não é uma virtude, é gestos de caridade de que nos esquecemos com frequência, que era esse o título que eu disse na semana passada. Outro gesto que nos esquecemos com frequência é alegrar-se com as coisas boas dos outros. Vamos falar do Euromilhões. Ainda agora, anteontem, saiu a Felgueiras. Não sei se foi o primeiro ou o segundo Não sei se prémio. foi a Felgueiras. Foi o que eu ouvi o conselho. Não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, mas foi o primeiro Foi o prémio. primeiro. Primeiro prémio, sim, Felgueiras. Foi os 100 milhões. Sacana! O que é que não saiu a mim? Se calhar nem precisava que saísse a mim. Como saiu aos outros, eu não vou ficar contente com. Até pode ser um irmão meu. Podia ser um irmão meu, que não foi. Oh, Mas, Nuninho, diga, já Quintino. aprendeste umas coisinhas. Como Porque saiu aos outros, eu não vou estar. alegrares com coisa. Isso é que era bom. Pois, Egoísmo, não saiu a egoísmo, mim, não egoísmo. interessa. Pois também gostava de saber o que é que fazem ao dinheiro, se é isso. É que diz também na legenda, costumamos não falar sobre o que gostamos nos outros. Os seus sucessos, lá está, as suas qualidades, as suas atitudes. Há frases simples como fico contente por ti, mas isto frases como em que se sinta mesmo. Porque às vezes, ei, arranjaste um emprego, olha, fico feliz por ti, filha da puta. Eu ainda não arranjei, ela já arranjou, caralho. Enfim, já aprendeste umas coisas do mundo em que É vives. difícil ler isto. Mas pronto, mas aquilo que se apela é precisamente ao contrário, é. Quando se vê que a pessoa fica feliz, ficamos nós também felizes por elas, Então ou não é. tentar. Eu não me sinto feliz se os que me rodeiam, até podem ser desconhecidos, que lhes aconteceu uma coisa boa. Não foi consigo, não quero saber. Sei que Não, era bom. não foi a mim, não foi a mim que aconteceu, Sim, não sei quero que saber. era bom. Vamos lá ao último dois, o número 6. Cumprimentar os outros com alegria. Já não se vai passar, falamos um bocado disto, do sorrir quando se entra em algum lado. Pode alegrar, pode até melhorar um pouquinho do dia da E pessoa que de nos quando é vê. que foi? Eu, por exemplo, quando vivo, eu falo com toda a gente e uma das tantas que acontecem, mas este foi agora mais próximo, passei, olha, falou ali uma alegria a falar comigo e não era uma pessoa assim que de convivência, mas a maneira como uma pessoa fala, epá, espalha-se um bocadinho de alegria. Pode ser quem abre a porta, quem limpa, quem atende as chamadas. Estas pessoas todos os dias nós cruzamos com elas e quando as cumprimentamos lembramos o quanto importante é o que fazem. Tanto o trabalho o nosso como o de qualquer outra pessoa vai ser feito com mais alegria que a presença. Lá está, este cumprimentar com alegria até muda logo o ambiente, ou É pode que mudar, muda depende da mesmo. pessoa que esteja do outro lado também. Eu já tenho, e já falei aqui por várias situações de casos que me ocorreram. Entrar num ambiente que está a cortar a faca, e eu falo com uma das pessoas que está envolvida, e a maneira como eu falo com ela, não é que tenha uma varinha de condão, mas a maneira que nós falamos, e estou em casos destes, essa pessoa virou logo e atendeu-me ali maravilhosamente. Estivemos ali a falar numa boa sobre o assunto que era, mas numa boa, e ela esqueceu completamente que ainda há minutos atrás estava ali com a cabeça em água e não sei o que mais. Epá, a maneira por nós é que fazemos guiar a vida, fazemos guiar o contacto por uma boa harmonia. A harmonia vira para as efemérides, regressamos às efemérides. Mais uma vez, Joaquim Pereira fez o seu trabalho de casa. Desta vez, até foi um trabalho um bocadinho mais longo, porque tem aqui meia dúzia de efemérides para Esta trazer relativos a semana, esta semana. a semana de março, é uma semana muito concorrida. A primeira semana de março. É a aproximação da primavera. Bem, a primeira já falámos que era 4 de março de 2001, mas no mesmo dia, 1415. Foi a tomada de Ceuta. Foi uma das primeiras aventuras dos portugueses. Não, oficialmente foi a primeira Foi a. achada, não foi descoberta como fomos descobertos. Esta não, foi tomada. A primeira tomada, sim, tomada está Esta bem. foi tomada, não foi achada. Chegamos em 1415 a Ceuta, portanto fez. Ah, não ouvi falar nisso por acaso, 700 dos anos. 700 anos, Não não. ouviste? Não ouves Nesta rádio? semana, não. Não ouves rádio? Ouço, mas não calhou. Foi aqui, na quarta-feira. Quarta-feira ouvi pouco, realmente. Portanto, na quarta-feira, esta é uma data histórica. 700 anos desde a nossa primeira ocupação. Além Portugal, além território nacional, foi no norte de África, em Marrocos, Ceuta, em 1415, dia 4 de março. E no dia 6, sexta-feira, do ano de 1475, nasceu Miguel, Michelangelo Buonarroti, que foi um grande pintor, escultor, poeta. Foi ele que esculpiu o Davi, que é uma estátua mais que conhecida, e a Pietà, que é a senhora. Sabe que as quatro tartarugas ninjas tiveram origem nos pintores Miguel Ângelo, Leonardo. Sei, sei. Ah, sabe também. Estás-me a lembrar. Leonardo da Vinci, mais. Em 1480, Donatello. isto foi tudo na sexta-feira, caramba. Foi assinado o Tratado de Alcácevas entre Portugal e Espanha, pelo qual a Madeira, os Açores, a Guiné, Cabo Verde e Fez passaram a ser definitivamente portugueses. Localiza aos ouvintes onde é que é Fez. Fez em África, ali nos arredores de Ceuta, por ali, olha por ali, No norte. ali por Marrocos. Tanto é que os marroquinos usam o Fez na cabeça. E isto agora já é mais dos nossos dias. Em 1851 nasceu o Miguel Bombarda, que foi um dos primeiros, que também foi metido da implantação da República, lá dos governos, mas principalmente foi um grande médico ligado ao cérebro, à psiquiatria e respectivas coisas. Por isso é que em Lisboa, aqui no Porto, é aqui no Porto, Miguel Lombarda, que é lá para cima, para Costa Cabral, É o quê? o hospital. Ah, pensei que estava lá na rua, onde certos familiares até trabalham para esse lado. Pois em Lisboa, olha Em agora, Lisboa, não sei. Mais. eu salvo o erro que era Lisboa, mas agora estou a pensar que é no Porto. Isso já não sei. E agora, há 113 anos, foi fundado o Real Madrid. Real Madrid Futebol Clube, o clube do Franco, em que nas primeiras 5 taças campeões europeus o Real Madrid ganhou todas, enquanto o Franco andava por lá. Assim como o Belenenses, que ganhava muitas coisas e tinha um Não, estádio só foi fingido, campeão uma vez. mas porque lá estava quem? Não sei quem é. Que era sócio. Quem era? O Corta-Fitas ou Corta-fitas. o Mário Thomas? Thomas. Thomas. E dia, hoje, dia 8 de março, faz um ano que. Vínhamos a falar na viagem. Do avião, não foi? Ah, Você é que me pois, disse? hoje, o mistério. O mistério da fé. O mistério. Um dos. Ultimamente os aviões Não têm sei andado a desaparecer muito. se é do século, mas é que este desapareceu, não se Sim, e sabe até mesmo. hoje está-se à espera do. Foi o avião É das que Filipinas ou Indonésia? Filipinas, eu confundo esses Filipinas. Com a Indonésia. Não, é Filipina, também caiu. Filipinas, porquê que se chamam Filipinas? Porquê? Agora diga-me. Porquê? Porquê? Quem é que reinava a Espanha? Filipe, o rei Dom Filipe. E aquilo como era tudo espanhol? Passou a Filipinas até hoje. Vamos fechar com uma música, porque ontem à noite foi a final de mais uma edição do Festival RTP da Canção. Aí foi. Fiquei lixado porque não ganhou nenhuma das duas que eu queria. Nem sequer passaram Olha, às eu não três posso finais. falar Ganhou o porque Leonor. nem vi, Mas nem vai ouvir ouvi. agora a música. Ganhou o Leonor Andrade, música em letra do Miguel Gameiro. Em que a música chama-se Há um Mar que nos Separa. E então E que é mar é isto esse? que nos separa daqui até Viena, porque a Eurovisão vai ser este ano em Viena por causa da mulher-homem que ganhou no ano passado, austríaca, austríaco, que em maio, dia 21, dia 19 e 21 são as meias finais, 23 é a final. Lá vamos nós para ficarmos no último lugar, ou nem passarmos da meia final. Mas a Leonor Andrade vai toda cheia de confiança, uma jovenzinha que até é mais nova do que eu. Vamos embora, Diz que eu. mas antes, isso já não sei. Mas antes, deixar um apelo a quem quiser, quem não quiser também não fique chateado. Que a partir de agora, já na semana passada podia ter dito, mas para esta semana já tínhamos as coisas mais ou menos preparadas. A partir de agora, quem quiser ter um tema atual ou não destacado, comentado aqui no domingo seguinte, no Conversas Aleatórias, pode enviar um mail para o endereço do correio eletrónico. Nuno Miguel, por acaso é o meu nome, nunomiguel.antenaweb@gmail.com. Quem estiver interessado, vou repetir, nunomiguel.antenaweb@gmail.com. E o vídeo que eu falei há pouco, e ou hoje ou amanhã ainda se vai repetir, é na página do Facebook, num livro das fuças, não é? Traduzido, num livro das caras, em que já aparece um bocadinho das nossas fuças. Nuno Miguel, traço antenaweb. Mas, portanto, se quiserem ver temas, é para o nunomiguel.antenaweb@gmail.com. Ao longo da semana será respondido e quase de certeza comentado no fim de semana a seguir. Quem quiser, quem não quiser, nós arranjamos cá as nossas coisas. Temos sempre conversa, não é verdade, Joaquim Pereira? Olha, para falar é só connosco. Para falar é connosco. Vamos lá. Somos os parlatórios. Vamos lá, Leonor Andrade. Há um mar que nos separa. E voltamos para a semana, se nos apetecer. Se nos apetecer, não. Então, muito boa tarde, até logo. São 3 da manhã, a chuva cai nas ruas da cidade. Bate uma saudade no meu peito. Beija-se-me endireito, mas falta-me a vontade. Eu não sou eu, se tu não estás. e o gosto é mel de tudo.